58 livre LS, é posta brisada. Fusão estabilizado LS, funcionamento 258. Estabilizou o visual, Xanamé 258. F358, torre 118.6, confuso. 18.6, obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, Xanamé 258. Está estabilizado em LS 3 milhas para externo. Torre Salvador, boa noite, gol 1794, formação alfa. Boa noite, 1794, acione a identificação, desce ao nível 050 na proa de TAP. Descida 050, direto de TAP, 1794. Polijet 5837, descida para 2 mil pés. Livre LS, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, está livre da restrição em pelo, senhor, de 4 mil. Positivo. Gente, livre da restrição, desce para 2 mil, 5837. Passou externo, baixar travada, Xanamé 258. Filipe, 120 graus, 102. Filipe, Xanamé 258. Livre LS, eu por 5837. Positivo, reporte estabilizado. Chama lá, estabilizado, 5837. É 258, salas 36, livre à direita, táxi Alfa e Juliette, pra área remota na minha escuta. Alfa, Juliette para remota, Xanamé 258. Salvador, voo 06. Voo 06, sem identificação, desce a nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari. Usador, pista 10, F5837. 5837, Turre, agora 118.6, bom pouso. Obrigado, 18.6, boa noite. Salvador, o Xanamé 258. Confirmando Alfa Juliette, gate 12, é isso? É, afirmativo, na área remota, portão 1-2. Prato. Estabilizado. 2014, na Livre LS, 1-7-4. Em Salvador, boa noite, Web 5837, ILS, pista 1-0, baixado travado. 37 Livre Pouso, 120 graus, 10 mais. Livre Pouso na 10, Web 5837. Torre Salvador, o gol 1805, informação alfa, autorização para Natal no 390. Aguarde cópia. Guarda do copo, gol 1805, podia adiantar a saída. É a PUCA. PUCA, obrigado, gol 1805. Yeah. 537, seu solo aos 42, direita, táxi Alfa, Kilo, Pat 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pat 3, na sua escuta. O 5837, obrigado e uma ótima noite. Vamos ver. Aguarde, boa noite. Autorizado para Natal, nível 370, negativo 39, decola da 10 curva esquerda na saída Fuca, transição Zipar. Aciona o código 5005 e o controle 119, decimal 35. Autorizado Natal no 370, Fuca Zipar, a saída decola da 10 curva esquerda, transponder 5005, o controle 1935, voo 1805. Correto, chame para o acionamento. Chame para o acionamento, 1805. Salvador, gol no 7 no 3, próximo externo, baixar travado. 7 no 4, livre pouso, vento 1 no 2, 0 graus, 1 0 nós, pista 10, 7 no 4. Obrigado, desculpa, 7 no 4, livre pouso, 1 no 0 a pista. Salvador, Gol 1805, a posição é 01 para pushback e afogamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Gol 1805. 714, Solos 49, livre à direita, Alfa Juliette, portão 5, na minha escuta. Direita, Alfa Juliette, 05, na sua escuta. Gol 1714. Gol no 606, estabilizou o ILS. O 606, turre agora, 118, decimal 6, bom pouso. 118,6, obrigado, bom serviço. 2 Salvador, gol no 606. 606, cheque o trem e livre o pouso, pista 1-0. O vento 1-2-0 graus, 8 mais. 120,8, com a marinha baixada, travado, gol no 606. Salvador, 1643, boa noite, passa 260 com alfa. Boa noite, 1643, sua identificação desce ao 050 na proa de Bonfim. 50 na proa de Bonfim. 1606 na final normal, baixado e travado. Sente de pouso, 100 graus, 109. 1606. É, tava, boa noite, tava bem, até Portugal, Zero Tufó. Zero Tufó, go ahead. I have information in Alpha, I will be ready in about 10 minutes to Lisboa, request this equipment. Flight level 350. Ok, Roger, stand by to copy. Anyway. Meio com a 3 autorizado pelo. Pelo Gol 643. Alô, Salvador, Gol 1805 para o táxi, 99 a bordo, altera na Maceió, 2 horas e 35 de autonomia. A Tá livre o táxi até o ponto de espera e chame pronto para a decolagem. Livre o táxi até o ponto de espera, chama pronto, voo no 805. Via 06, solo 54, livre à direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Mati, vai livrar agora à direita, ingresso na Alfa, chamante da Juliette, voo no 606. Controle de Salvador, muito boa noite, é o 4062 da Azul, com informação Alfa. Boa noite, Azul 4062, acione a identificação, desce ao nível 050, chegada a Mari. Ele é via até o 050, 4062 na Mari. Bom, no 805 se aproximando, pode estar dando zero, pronto. O 805 está autorizado, alinhada e decolar, 120 graus, 102. Autorizado, alinhada e decolar, dando zero, bom, no 805. O 805 devia decolar, 120 graus, 109.